Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Veja, veja. Se você quer dançar e se divertir, então preste muita atenção. Preste muita atenção. Você vai vibrar e dançar com Dabson. A solução definitiva para o seu evento. A chama viva que nunca se apagou está de volta. Dabson, agora é Dabson Saudade. É o hino aqui no Daf. Every time I look into your loving eyes. Alô, toca do lobo. I see love that money just can't buy. Amor. One look from you, I drift away. I pray that you are here to take Edson Maria. Anything you want, you got it. Nossos badaleiros, de coração aqui conosco, nosso muito obrigado. Os badaleiros fazendo onda. You got it. Equipe Tchaco! Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells. Família de Olson, nosso muito obrigado. É o DJ do amor. I live my life to be with you. No one. Afinal de contas, é o Fest Saudade. The thing. O som do Daf. Você, Lia, você e seu grande amor, mas tá toda a família da Lia aqui na Toca do Lobo. Vamos nessa! Kiss me tonight, heavenly lady. Kiss me tonight, say yes, not maybe. Kiss me tonight, heavenly lady. Say yes. Morenas gostosas do pop. Alô, minha empresária, meu diretor, você e seu grande amor. Obrigado. Say that you love me too, starry and princess. Say that you love me too, love me forever. DJ Cleito Veneno. That you love. O puta som do Pará. Olha aí, Edmilson, os nossos alucinados chegando junto. A todo mundo aqui. Give me your love. Angel, give me your love. Arena Salgados, o melhor salgado da Amazônia. Saudade aqui no DAF. Vem, meu DAF. No comando, DJ Edson Solinha. Não me olhe assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Amo você. Bora, Bruninha Chonada. As meninas da vila. Obrigado. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Pra nunca mais. Amo você. Fala comigo agora. Não faz mistério. Falando sério. Com você eu vou fundo do que der. As apertadas. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Gente, é o Fest Saudade. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. Aqui no DAF Som Saudade. Parceiro Daniel, você é a Luciana Mesquita. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. O amor tá aqui. O amor. Claudinha, para a Lídia, vai ter fim. As apertadas aqui conosco, valeu! Aqui no DAF Som Saudade. O trio do DAF Som está formado. Edmilson, DJ Edson Solinha, DJ Anderson. Eu vou estar sempre em sua vida. Aceite outra previsão. Parceiro Anderson e a Norma. Mesmo que algum sábio profeta. Cadê ele? Que não. Só meu, só meu. Para meu grandalhão. Cuidado do histórico. Grandalhão Charles, isso. Você e a Clerley. Para a melancia. Se liga em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou. Olha, Cris, apertadérrima. O amor, o amor, nunca vai ter fim. Lá vai, papai, é o Fest Saudade. No fundo do espelho, onde você se vê. O melhor lanche do norte do Brasil. Cícero Lanche. Uma criança brincando de se esconder. Seus olhos vermelhos. Parceiro Dino, você e a Peninha. Mais apagar. Abraço você, garoto. Aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. novela. Bora, Carolzinha! Principal. A Carolzinha e o Ronaldo. Vamos nessa! Coisa tão pouca. Empresária Sheila. Vai desistir. Das morenas gostosas do pop. Diretor Fernando Cabral. Ainda é tão moça. Equipe Nando Som. Pra ser feliz. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Jereca da Pedreira pra sua irmã Simone. Você pode voar. Vanda, parceira Lancinho da Vila, toda a comitiva da Vila da Barca, galera que sempre acompanha o som do DAF. Nossas equipes estão presentes. Equipe Tchaco, a maior equipe do DAF. Solte a menina que ainda existe em você. Bora, Lia! Sorria pra vida e recomece a viver. E aí, Elisângela? Aqui. Você pode cantar como esse pássaro. Bora, bola! Foi meu coração que eu quero amar. Brigar. Foi meu coração aqui no telão. Você pode voar livre no espaço. Me disseram que era o Festa Saudade. Aqui no Dafson Saudade. Dafson Saudade. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Pra nós dois caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada, parto à procura de alguém. Meu patrão Martins, você é só a primeira dama, considerado aqui do Solinho. DJ Rodrigo, considerado do Búfalo. Sem saber onde chegar, quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Lilian, teus olhinhos verdinhos. Aniversário da Aurinha. Falam-me de e hoje ela tá aqui. E prometem amor. Amar-te para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais há de amar tanto assim. Te peço que não me deixes mais. Se me deixares, sou capaz. Se morrer, ai Lilian, para mim és o mundo, um amor tão profundo, ninguém jamais. Amiga Ivana, meu irmão, para a Gracinha, a Gracinha e o Bazu, um abraço pra tu, para a Tati. Bem. Neste amanhecer e faz renascer, oh, oh, oh, oh, oh, tudo que perdi. Sem você aqui, nada existe em mim. Os nossos badaleiros estão aqui conosco. Nosso muito obrigado, valeu. Vem. Traz de novo a luz das manhãs de sol. Só fabuloso, vereadora Karina. Nossa, e a professora Tati, som, hoje dando ar da graça, som, aqui na Toca, aqui no Fest. E aquela? Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço foi costurada, serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que está se vendo, como agasalho, colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, de Charles para Clerley, lembrar da cor, meu grandalhão, também. Alô, grandalhão! Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos, Eduardo Taxista, que junto de mim fizeste um lindo trabalho. De Elisângela para sua mãe. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, hás de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, mas quando chegar o frio no céu. Alô, meu patrão Martins, Fernando Cabral. É ou não é o Fest Saudade? Se você for até Recife, não esqueça da esteira do Bebeto e a Cláudia. Aqui! Pois as praias e o sol de Recife, aqui no Dafson Saudade, mas parecem coisas lá do céu. Baby. Bora, baby! Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade! Ah, como tem moça e a velha linda, que coisa mais linda! Neide, Karina, nosso parceiro Patã. Vamos nessa! Pois as praias e o sol de Recife, Gosta disso, papai. Para a toca do lobo. Como é que nosso amor passou tão de repente? Sei um adeus e eu fiquei tão sozinho aqui a esperar. DJ Everson lá do Mirinagem. E agora, saudade da Índia. Fico tão triste, pois nada existe. Família Estragação. Sem seu amor. DJ Edson Solinha. Não fujas de mim. DJ Edson Solinha. Meu grande amor. E a nossa diretoria hoje tá em peso sempre. Espero. Para varejeiro. Que você volte. Pois os meus braços a te chamarem. Parceiro Elton. Abraço pra tu, garoto. Eu querendo abraçar o seu corpo com paixão. DAF Som. Um acompanhamento correto para um som perfeito. DAF Som. DAF Som. Agora fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Vem, não fujas de mim, meu amor, meu grande. Olha quem já tá aqui conosco, as tops da Ceci. Espero que você volte. Esse é o horário parcelado. A te chamar. Quem tem, tem. Quem não tem, meu irmão. Bora selar o casco. É o som da humildade. Da Fissão. Segunda-feira tem quitanda do Dedé. Mais de 20 mil DJs. Pelo amor de Deus. Bora o design. Taca cada diva, o melhor do Brasil. E ponto final. Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade, deixe de lado a vaidade. E a nossa comitiva VIP tá por aqui conosco, nosso muito obrigado, valeu! Frígida, você diz que é frígida, mas não deixa fulminar. Olha a diva, a diva, você... Daniel e Luciana Mesquita, família Mesquita. Frígida, este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Novo Tacacá da Diva na Gentil, entre Castelo e 14 de Abril. Digital, agora é ou não é DAF aí? Estamos juntos, mas voltando àquele assunto, será que hoje dá? Você me fica na vontade. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. E o que ela é? Frígida. Você me diz que é frígida, mas não me deixa pulinar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Os guerreiros do Cobra Som Frígida estão aqui conosco. Ainda não arredaram o pé. Estão curtindo aqui o som do DAF. O nosso muito obrigado, valeu! Parceiro Bruno, da família Mesquita. Tudo eu lhe dei, você não deu valor. O hino das apertadas. Deixou. As mulheres independentes, sempre no DAF. Só agora eu sei o quanto me enganei, quanto fui acreditar nas suas lindas promessas de um bem. Família Cobra Som, já se unindo aqui com a família DAF. É só chegar, gente. É uma família só aqui. Aqui não tem rivalidade. Somos uma família, levantamos a bandeira da saudade. É o som da humildade, o som do DAF. Vai com Deus, amor, seja feliz. Deixa o mundo meu padrinho Jango, você e seu grande amor, sempre aqui com Solina, agora curtindo o som do DAF. Se fracassar, a gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós. Olha só, Edmilson Preta, a Preta e os Badaleiros. A gente vai se ver. Olha só, top. Olha como tá o Fest Saudade aqui. O primeiro Fest Saudade da Toca do Lobo. Filma a galera aí. Alô, família Saudade. Vamos nessa. Vai com Deus, amor. Seja feliz. Pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. A gente vai se ver aqui no DAF. Algum tempo depois. É o DAF Som. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Do Puta Som do Pará, da Fissão. Da Fissão Saudade! Te manda pra toca! Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou. E agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira. Amiga Joana, forte. Apertaram lá do Cícero Lanche. É meu corpo. Alô, Joana, nossa. Patrocinadora oficial aqui do DAF. E me ama sim, mas tudo que você fala eu não consigo entender. As meninas da vila. Chama meu nome, mas não quer nem me ver. Aqui no DAF Som Saudade. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Lia, agora é patenteada no DAF Saudade. Meus olhos me trouxeram teu encanto. Eu pude ter uma visão de louco, bem sedento. Empresário Júnior Vale, tá por aqui conosco. Quem sabe o coração me diz. O melhor salgado da Amazônia tá aqui. E a... Bora, Lena! Quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte. Quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isto for capaz. As mulheres independentes. As fabulosas. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando. Amiga Cássia, a gerente do supermercado Nazaré, aí do Intercenter, hoje curtindo o som do Davi. E rodo, rodo por aí. Enquanto comitiva VIP, a comitiva moral. Explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor explode tão bonita. Apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha, mas veio um dia triste adeus. Parceiro Jeco Lanches, tá curtindo o nosso som. Bora, Jeco! Música ficou pra... Já já tem um fabuloso. Já me disseram aqui nos camarotes. Mas a música ficou pra recordar. Fabuloso tá daquele jeito. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor. Equipe Tchaco. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais. Beijo pra tu. E se entregava cada vez mais. Essa música lembra detalhes de um lindo caso de amor. Ela ficou na memória, é minha história. Vamos nessa! Que coisa louca foi beijar tua boca e sentir teu calor, amor, amor, amor. Parceiro Cássio, maestro da saudade. Bora, nego, saudade. Cadê o pé? Sou louco. Parceiro Renato. Do prazer. Bora, Jéssica. Amor, amor, amor. Desde cedinho aqui. Esse teu beijo faz... Já já o fabuloso. Amor, amor, amor. Esse aí detalhe. Faz aí já vai valer tudo. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Parceiro Ivan, saudade. Alô, Ivan. Ação pra você, garoto. Anderson e Norma. Amor, que beijo quente, esse da gente, em pleno verão, amor, amor, amor, já vou embora, chegou a hora, juro que voltarei pra te ver, amor. produção toda completa. Parceiro Michael Mendes. Carina que cuida aqui do Solinho. Agora, Michael! Já vou deixando a minha última. Já vão ficando com Fabuloso. Segura aí! Se você não me quer, fale agora. Quero uma decisão. Cansei de ser um brinquedo em sua mão. Decida de uma vez. Quero um sim ou não. O nosso caso precisa de uma solução. Não consigo entender esse amor que você diz que sente por mim. Fica tão pouco com Júnior e Bel, mas não faz assim. Júnior e Bel, o casal Evolution do DAF. Quero sim ou não. Se não me quer, deixe em paz de vez meu coração. Me queira ou me deixe, essa é minha condição. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro, não quero ilusão. Maicon e Andresa. Me queira ou me deixe, essa é minha condição. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro, não quero ilusão. Que sente por mim. Fica tão pouco comigo. Nossa amiga Manoel, stop está Cici. Sim. Abraço, Manu, beijão. Decida de uma vez. Quero sim. Boa, Edson, Bajé da Cana. Se não me quer, deixe em paz de vez meu coração. Te decide, mulher. Me queira ou me deixe. Essa é minha condição. Bola Bazul e a Gracinha. Preciso de amor, mas de amor verdadeiro. Não. DJ Nego, Castro, Equipe Cavalo Branco. Me queira ou me deixe. Essa é minha condição. E agora, no comando. No comando do show. Grupo Ultrassom do Pará. DJ Anderson. Vai, DJ Anderson. Manda som no Puta Som do Pará. Vou dar jeitão um pouquinho assim, meu irmão. Olha o Rodrigo Considerado. Pump up the jam, pump it up. Why your feet are stumping? And the jam. Olha a diretoria. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. That's where the party's at, and you find out it's valendo! Aua, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Fofão, get your booty on the floor tonight. Make my day. Make my day. Make my day. Make my day. Make my day. Segura! Segura! Segura! Aí, Solinha, não chega, Solinha, não chega, Solinha! É o seguinte, gente! Será que tem alguém do Paysandu hoje aqui? Eu quero só a galera do meu Paysandu! Solinha, hoje é mais uma pisa. Quer ver? Quer ver como a torcida do Paysandu é a maior? Aqui na Toca do Lobo. É bicolor, é bicolor. Vamos pra cima. Vamos Fabuloso, eu acho que veio a torcida da Tuna. Eu acho que veio a torcida da Tuna gritar pro Paysandu, porque a maior torcida do norte do Brasil tá na área. A torcida do Invicto tá na área. Cadê minha torcida do Remo? Remo! Remo! Remo! Gente, tá bom. O Anderson já apanhou, o time dele já apanhou. O que importa é que o clube do Remo é o Invicto de 2017. Invicto? E na Copa do Brasil, meu irmão? Tu esqueceu já? Esqueceu que tu foi eliminado? Aqui no Paraense está só peia, meu irmão. No Paraense quem manda é o Leão. Leva o samba, galera, fabuloso! Upside down, living my life underneath the ground, round and round. Upside down, living my life underneath the ground, round and round. Upside down, living my life underneath the ground, round and round. Upside down, living my life underneath the ground, round and round. Upside down, living my life underneath the ground, round and round. Upside down, living my life underneath the ground, round and round. Upside down, living my life underneath the ground, round and round. Upside down, living my life underneath the ground. Só pra viajar, meu irmão. Te diga aí. Bichinho das solteiras, hein? Reduzindo o som, levando na manha, devido ao nosso horário, já aproximando 4 da manhã. E a festa segue até 6, viu, gente? Bora, Rogério! Dafisson. Agora é Dafisson Saudade, o puta som do Pará. Prepara que eu já tô me preparando. As novinhas do caldeirão. E enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passeio. Faça um táxi sincera. Fala sincera, Joana. Sua amiga Aurinha hoje no berço. Se o que dói. E as perversas, hein? Se em você. Bora, minha! Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. E ela, Valdeci. Bora, baby! O Ivan, o Cicléia da Valor. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Dica o Jorge. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de o Ednelson, de Alília, a Ivana e o Predador. Alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, representante da equipe Xarope, deu uma forra, né, Pagode? E a primeira dama. Por favor, guardado tanto tempo, a gente se prendeu. Especial André, comitiva do Bengui. Por conta o Nelton. Pessoa. Só dá pra saber se a. Se eu soubesse, tivesse feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. Nossas apertadas. Te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Tum. Se eu soubesse feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. Elisângela! Manda ali, 07. Bora, Edson! É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Diga o Jorge! E enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. E a diretoria? Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Se o cara não dá valor, então deixa. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se... Fabinho Manutenções, um abraço, Fabinho. Doutor Cirlei. Manda, te liga, né? Te liga nessa aqui, ó. Conheço essa pessoa que está chegando aqui no bar. Eu sei quem ela é. Quem ela é? O meu ex está ficando com essa mulher. Meu irmão. Garçom, bota minha mesa lá do lado dela. Que eu vou desabafar. Já bebi todas mesmo. E todos os segredos dele eu vou contar. Ela precisa saber que ele não presta. Ó, Carolzinha. E que é infiel. Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. Isso é muita onda, moleque. Preciso avisar que ela corre perigo. Que mais cedo ou mais tarde vai fazer com ela o que fez comigo. Te apresenta, te apresenta. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve a mal, cê tá no beco sem saída. Faz é o hino do Solinha. Ele me chamava de amor e me traía com você. Para, Manu! Uma atrás da outra sem tirar de dentro. Queria me lembrar de você assim.

tocar umas 5 vezes essa música, fecha no presta, moleque. Ao de lá del bene più precioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Equipe Xarope. Al di là ci sei tu. Comitiva VIP, o parceiro Lulu, a Suzy, a Denise e o Negão da Vileta. Ao di là delle cose più belle, ao di là delle stelle. Parceiro Renato do Tacacá do Renato. Ao di là ci sei tu, per me, soltanto per me. Bora, Boto! Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Já já é de Milson. Aqui não tem dessa de DJ titular, não. Aqui é união, papai. Já já tem de Milson. Como diz o homem, meu irmão, não larga. Não larga, não larga de jeito nenhum, moleque. Aperta bem devagarinho, papai. Segura! Já faz muito tempo que ela partiu. Nem me quarta-feira tem Beauty Night. Eu fiquei tão triste. Ô, Índia. Quase que morri. Foi difícil, eu confesso. Não esqueci. Ontem eu ouvi aquela nossa canção. Fabuloso. Não esqueci. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Vai amor, vai amor. E além do meu corpo, meu coração. Bom, Anderson, infelizmente, né, a gente vai ter que parar 4 horas, olha. A polícia tá aí, né. Infelizmente, a gente tá se divertindo e a gente tem que cumprir ordens, né. Mas Anderson, antes disso, queria que você, tá, recebesse aqui esse troféu que... Papai do céu te abençoasse, você e toda a família da Saudade. Gente, não é porque a gente quer, né? Felizmente aí, o pessoal tá aí, pediu para parar a festa. É até 4 da manhã mesmo, a normalidade. E a gente não pode também passar por cima de força maior, tá bom? Anderson, esse é o troféu simbólico para você e sua família da saudade, né? A qual você merece, já está aí há mais de 10 anos, né? Na sua trajetória, você e seu público, tá, gente? Eu te agradeço por ser meu parceiro, que Papai do Céu continue te abençoando, você e toda a sua família, tá, gente? Gente, amanhã tem a volta das 3 aqui novamente, tá? A volta da Kombi, do DAF Saudade e do Cobra Som Saudade, viu? Amanhã, a partir das 6 da tarde, a gente volta a trabalhar com as 3 aparelhagens e com certeza a gente vai fazer uma grande festa. Amanhã, a partir das 18 horas, a gente volta aqui, né? E a gente começa novamente essa festa linda. 2 dias de festa, 2 dias de festa e saudade, tá bom? Essa aí é a nossa última, tá beleza, Anderson? Agradecer devidamente a Deus e a cada um de vocês. Muito obrigado, gente. Infelizmente, a gente tem que parar por aqui. Pedir para Papai do Céu acompanhe cada um de vocês em seu regresso à sua casa, viu? Muito obrigado, gente. Obrigado, meu Deus. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Fissão Saudade, pra cima, detona!